Véio. Bom dia. Tô aqui pra avisar a galera que hoje é sábado já, viu? É Miguel aí, é. Então ligão aqui pro deserto. Apareça a galera aí, tá com prêmio. E você também, Tonho, viu? E passa a música de Maria Mendonça, Motil Parada Dura, Arceira aqui do Almeno. Pra oferecer toda a rapaziada aí, tá ok, Tonho? Um bom Tá dia, fica com ok, Deus. Miguel. Tá ok, Miguel. Miguel, quem é o sanfoneiro que vai tocar aí hoje, Miguel? É Zé de André, quem é, hein? É Lolô. Ah, falar em Lolô, quero mandar aqui um bom dia pra Vicente Sanfoneiro, também tá ouvindo a gente, viu? Alô, Vicente, bom dia, Vicente. Se acorda, Vicente. Tem mais um áudio aqui, vamos ouvir quem é. Cadê? Alô, alô, bom dia. Bom dia, Tô Sanfoneiro. Ô, Tô Sanfoneiro, se interessa, Bom rapaz. dia, Zé Pereira. Ô, Tô Sanfoneiro, aqui é Zé Pereira, aqui presidente de São Bom Paulo. dia, Zé. Aí, Tô Sanfoneiro, como que tá as coisas aí em Glória, rapaz? Aqui tá melhor do Dá que alô ontem. pra todos que tá ouvindo na Rádio Boca da Vata, tá bom? Meu compadre Zé lá na Baixa Limpa, tá bom? Pra todos que tá ouvindo lá da Baixa Limpa, tá bom? Pra seu Dedezinho do caminhão, tá bom? Certo. Pra todos que estão vindo, pro povo de Monte Alegre, pra Junto Faria, pra toda a família, tá bom? Que Deus abençoe nós todos, pra todos os radialistas da Rádio Boca da Mata, Isso. o Chupacabra, que nunca mais vim Chupacabra. falar Mê, nele, tá bom? Dê um abração a todos que estão vindo. Toca o um musicão aí pra mim! Nordeste de São Paulo, Zé Pereira, ô rádio Nordestino em São boa. Paulo, Nordestino em São Paulo com Galega Boiador. Ô Zé Pereira, como é que tá a fumaça aí? Já melhorou aí no São Paulo? Ou não? Já, né? Deixa eu ver, tem mais um áudio aqui, vamos ouvir quem é. Alô, alô, bom dia. Bom dia de novo, meu querido amigo Tom. Eita, forró bom da moléstia. Quebrei a moleta, viu, Tom? Tom, tô com a moleta quebrada. E agora, Ai. amigo, pra eu andar dentro de casa, hein? Tá Como é que vendo eu aí? faço, hein? Ajeita aí. Eita, música boa do trem. Essa foi de primeira. Manda o Zé Obrigado, Tizão meu querido. ajeitar a Bom dia. moleta, ô Que Deus nos Givaldo. abençoe. E mande um bom dia para meu amigo Luiz Carlos, da Enovar Estofado, e a esposa Simone. Um abraço, eles estão ouvindo o Bom Dia Sertão. Um abraço e um bom dia. Tchau, tchau. Valeu, Rivaldo. Manda o Zé Tizão ou Mané ajeitar a muleta, Rivaldo, viu? Que eles consertam, deixa novinha. Mande um alô, Tonho. Pra Toninho, né? Pra Toninho da borracharia próximo ao hospital. Edinho Divulgações aqui. Alô, Dinho Divulgações, meu amigo velho. Bom dia aí pra você e pra Dinho da borracharia e todos aí ouvindo a gente. Deixa eu ver, tem mais um áudio aqui. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Tonho. Se interessa, Tonho. Olha ele aí. Tu tá dormindo num ponto, corta, Tonho. Corta, Marco de Corta. Buzinga. Passa aí uma de Bruno e Marrone. Oferecer a Marco Buzinga. Também a seu irmão das muletas, a Silva, a Fernanda. Também Tota, Dilma, Juca Cipó, Socorro, Raposa. Cuide, Tonho. Já é meu dia, já é de noite. Hein? Cuide, é o gado na palma. Ave Maria, Corta, já. Marco. Valeu, Roberto, lá de São Miguel do Aleixo, ouvindo a gente. Olha a hora, 8h16. Tem mais um áudio. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Tonho Sanfoneiro. Aqui é a Nega da Baixa Limpa. Bom dia, Passa uma nega. música de Roberta Miranda para mim, para oferecer para você, sua família, para minha filha Carol, minha netinha Manuela, Certo. minha irmã Maria do Carmo, minha irmã Velha Ancranha Aracaju, meu irmão Vadinha aqui em Glória, para Dona Maria de Lourdes, E para minha irmã Iracema em Ribeirópolis. E para todo mundo aqui da Baixa Limpa e da Cabeça da Vaca. Valeu, nega. Muito obrigado aí, nega, pela sua participação aqui no programa. Olha a hora, olha a hora. 8 horas e 17 minutos, Carlito e Baduí, mulher sempre mulher. Sofrendo, meu consolo é chorar por gostar de uma mulher que não pode me amar. Ela é comprometida. Não consigo conformar. Ai, ai, ai. Mulher, mulher, perdição de minha vida está sendo esta mulher. Adoro, não posso te esclarecer. O amor sendo secreto só faz a gente sofrer. Este sendo o meu destino, sofrerei até morrer. Ai, meu bem. Mulher, mulher, perdição de minha vida está sendo esta mulher. Morre, queridinha. Primeira vez que te vi, meu coração balançou. Seus olhos brilhou nos meus, meu pensamento mudou. Arrisquei a minha vida pra ganhar o seu amor. Olha aí a Mintas, a música de Ormar Faria, Mintas. Eu venho aí de novo, é o povo que pede outra vez. Por isso vamos cantar a emoção que o povo fez. Por isso vamos cantar a emoção que o povo fez. Ele é da roça, é da cidade, seus eleitores ele ama de verdade. É Osmar, é Osmar, é Osmar, Osmar Farias com muita fé. É Osmar, é Osmar, é Osmar, Osmar Farias que o povo quer. Antônio Santos, FM Boca da Mata.

Valeu, valeu, Eliana, lá em Monte Alegre. É isso aí, Eliana, como você falou, né? Você sabe que Osmar Farias, pra mim, era o segundo pai, né? Você sabe disso, né? Há mais de 30 anos que a gente conviveu junto, né? Vivenciamos aí momentos bons, tudo bom, não teve nada ruim, graças a Deus. Mas ele já está lá no reino da glória com Deus e é o caminho que nós todos iremos. E vamos pedir a Deus, né? Vamos pedir a Deus, para Deus dar saúde, força e coragem para nós todos. Mas um dia a gente temos que ir também, viu? Mas Osmar Farias, jamais a gente vai esquecer do nosso grande Osmar Farias. Com aquele domingo aqui, eu ouvia pessoas falar: rapaz, o domingo sem Osmar não tem como não. Era. Não tem como, não tem jeito. Mas é assim mesmo, viu? Deixa eu ver, tem mais um áudio aqui. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Tom Sofoneiro. Aqui quem fala é Eliseu do Nunes Peixoto. Bom dia, Eliseu. Ô, Tom, dê uma passada no nosso stand na Expo Glória, viu? Certo. O Nunes Peixoto está com o stand pronto para receber vocês, clientes. E você, Tom, é diferenciado, viu? Compareça aqui para degustar uma cocada cremosa que é a melhor da região, viu, Tom? Tá, vou passar lá. Valeu, Tom, tenha um bom dia. Valeu, Eliseu, muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa. Tem mais um áudio aqui, alô, alô, bom dia. Apagou? Foi? Tá bom, não gostou da ideia não, né? Tá mandando outro. Ah, certo. Entendi. Eliana agradeceu aí, vamos ver. Coloque. Bom dia, Tom Sofoneiro. Quero dar a música da Magalhães. Você é você, sua esposa Sandra, né? É e pra Dona Valdir, pra tia Nininha e pra vocês da Ata. Bom dia a todos. Pra Flávia, pra tia Maria Augusta e pra vocês da Ata. Bom dia a todos. Dia do Belo Monte. E pra todos, bom dia. Bom dia pra vocês. Bom dia Osmaílza. Muito obrigado pela sua participação. Tem mais um áudio, vamos ver quem é. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Tom. Então, aqui é Lourinha, da Fina da Alice, né? Quero parabenizar pelo programa. Certo, muito obrigado. Com o irmão Henrique, foi ele que me deu o link de vocês, certo? E agora eu vou estar acompanhando vocês. Gosto muito do programa de vocês e de música sertaneja. Desejo a todos um bom dia. Valeu, Lourdes. Muito obrigado pela sua participação. Continue aí ouvindo a gente. Tá chegando aí o apoio cultural, que já é 8h29, 8 horas e 29 minutos, aqui na FM Boca da Mata e no seu programa Bom Dia Sertão. Depois eu vou trazer aí da sequência, já vem com as músicas, viu? Pra atender todo mundo aí. Eu não quero ficar devendo de jeito nenhum, quero ir pra casa hoje de alma limpa. É assim que Deus quer, né? Foi o saudoso Ormar lá no supermercado lá. Ele virou a carteira, virou os bolsos para um lado e para outro. Aí disse: tá bom, não tem nada mais não. Jesus, hein? Quer as almas é limpa. Não tinha como não rir, né? Agora o apoio cultural. Passou a Nava, candidata vereadora, com o número 15.456, junto com a prefeita Luana e o vice Júnior Gazeta, com o número 55, para junto dar continuidade ao trabalho. Desde já agradeço a todos vocês. 55. Olá, amigos e amigas glorienses. Sou Márcio de Zé de Juca, candidato a vereador. Com o número 15444, com a saúde cada vez melhor. Com o número 15444, Luana 55, Márcio, amigo de todos, Deus no comando sempre. Óticas Prime, sempre preparada para receber os seus clientes com conforto e qualidade. Temos a maior variedade em armações de coleção novas que cabem no seu bolso. Acesse o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. @OticaPrime01. Temos consultoras preparadas para o seu atendimento, proporcionando a melhor experiência na realização do exame de vista com o oftalmologista da sua preferência. Óticas Prime, e em Nossa Senhora da Glória, na Rua Monte Alegre, 19 Centro. Olá, meu povo, aqui quem fala é o vereador Alex Pintado, candidato a prefeito, Erlane do Seguro, a vice-prefeito. Peço um voto de confiança. Aqueles que votaram no vereador Alex Pintado, que confiaram no vereador Alex Pintado, e aqueles que não votaram no vereador Alex Pintado. Então a gente precisa mudar. E se a gente mudar, a vitória é do povo, porque os políticos todos se venderam e Alex Pintado ficou representando o povo mais humilde de nossa cidade. Vote 22, Alex Pintado e Erlane do Seguro. Está procurando variedade e economia? As lojas Real Calçados e Confecções dispõem de diversos itens da moda para seu estilo e que cabem no seu bolso. É qualidade, preço, forma de pagamento e diversas marcas que esperam por você. Venha correndo, aproveite e dê um toque novo ao seu estilo. Afinal, alegria de viver é realizar. Lojas Real Calçados e Confecções. Olá, queridos glorienses, sou Karina Veríssimo, candidata à reeleição com o número 13123. Voto 55, Luana para prefeita e 13123, Karina Veríssimo para vereadora. Juntos vamos continuar avançando. 55. Olá, eleitor gloriense, sou Tony das Macacas, como você me conhece, candidata a vereador com o número 13622, prefeita Luana 55, vice Júnior Gazeta. Vocês conhecem o meu trabalho social de Glória Aracaju. Continue com esse trabalho. Conto com seu voto. Alô, alô, você homem do campo, está precisando de peças para o seu trator? Procure a Trator Peças. Temos peças para seu trator agrícola e máquinas pesadas, além de toda a linha de pneus agrícolas. E você que está pensando em plantar a sua roça e precisando de implementos agrícolas, aqui você também vai encontrar. Somos revendedores das marcas Baldan, Jumil, Tatu, JF e muito mais. Trator Peças, e está chegando a mais nova e maior loja do estado de Sergipe, Agropec do Grupo Trator Peças. 7999870879. A minha prefeita é Luana de novo. Ela é mais família e valores cristãos. Voto de coração, o 55, pra glória seguir avançando. Sempre em boas mãos, pra glória seguir avançando. Sempre em boas mãos. 55. Se pensar em ótica, eu vou te falar. Onde tem tudo em um só lugar. Compre e saia com um novo olhar. A ótica bela vai te conquistar. Se você roda a cidade inteira, escuta essa dica. Ótica bela é a preferida. Ela veio facilitar a sua vida. Entregamos seus óculos prontos em uma hora. WhatsApp 799-9689-1832. Não precisa ir tão longe para enxergar melhor. A capital do sertão agora é também a capital da visão. A Clincor, centro oftalmológico, traz para a Glória o que há de mais moderno em consultas, exames e cirurgias para os seus olhos, com uma equipe médica que é referência em todo o estado de Sergipe. Venha nos conhecer e marque sua consulta de olhos. Clincor, o tratamento de seus olhos, agora mais perto de você. Rua Manuel Francisco de Lima, 58, fone 3411-1845 e 99930-1845. Na Economize tem tudo de bom para melhor lhe atender. Uma grande variedade de produtos para confeitaria, sorveteria, açaíteria, restaurantes e uma ampla seleção de bombonier, embalagens e descartáveis em geral. Estamos presentes em Aracaju, em 4 endereços, Glória, Lagarto, Estância e na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Siga o nosso Instagram, @economize e fique por dentro das ofertas e novidades. Lojas Economize, porque é muito bom. As Óticas Aragão convida você para fazer seu exame de vista mais completo da região. Com segurança das Óticas Aragão. Cansado de ter óculos quebrando a todo momento? Venha para as Óticas Aragão. Tudo com garantia contra quebra. Por isso, se não fez seu exame, venha fazer em uma das Óticas Aragão. Se já tem o exame, venha comprar seus óculos nas Óticas Aragão. E ganhe o valor da consulta nas Óticas Aragão. Novos lançamentos 2024-2025, só na melhor. Óticas Aragão, ligue ou mande o WhatsApp 79 998 42 0093. Casa com tudo que você sonhou, casa com tudo de bom, tudo de bom. Casa com o seu jeito, venha ver. Pra construir, reformar, tá esperando o quê? Avelã Material de Construção. Casa com sua casa. ZYM619. Rádio FM Boca da Mata, operando em 104,9 MHz. Informação, utilidade pública e entretenimento. Rádio FM Boca da Mata. Com você, o tempo todo. Em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Rádio FM Boca da Mata. Destaque Móveis e Colchões, móveis e decorações, melhor preço, melhor atendimento, que fica ali na Avenida Nossa Senhora da Glória, vizinho à Casa do Bolo. O telefone é o 99900-4588. Organização de Vinícius e Família. Destaque Móveis e Colchões, Farmácia Modelo e Modelo Farma. Grandes sortimentos de medicamentos e perfumaria em geral. Fica ali na Avenida Nossa Senhora da Glória, lá em Monte Alegre. Eu disse Farmácia Modelo e Modelo Farma, em Monte Alegre e aqui em Nossa Senhora da Glória, vizinho à Clínica Mãe. Papelaria e Xerox do Ninho. ITR, escritura, recibo, faturas e muito mais. É na Papelaria e Xerox do Ninho, que fica ali na Rua Augusto Franco, lá em Monte Alegre. A organização é de Ninho de João da Cruz. Gil Autopeças, peças e acessórios em geral para seu carro. Melhor preço, melhor atendimento é em Gil Autopeças, ali vizinho a Patoré. Eu falei, Gil Autopeças. Começou o Festival de Preços Baixos na Barbosa. É isso aí, no Comercial Barbosa está uma festança de preços baixos. Olha só, cimento Mizu 40 quilos retirando na loja, sai por R$29,90. Caixa d'água 1000 litros, R$349,90. Revestimento branco tipo A de R$25,90. Ainda tem piso por R$24,90. E olha só essa super oferta. Tem porcelanato, isso mesmo, porcelanato em promoção por apenas R$39,90. Ainda tem bacia acoplada branca completa por R$299,90. E não acaba aqui. Tem portas, lâmpadas, tintas, piscinas e muitos, muitos pisos e revestimentos. Também porcelanatos em promoção. Diga só se não é um Festival de Preço Baixo. E é só no Comercial Barbosa, viu? Vem pra melhor, vem pra Barbosa. Em Monte Alegre, em Nossa Senhora da Glória. Supermercado Vito e Milena. Temos panificação, açougue, padaria e muito mais. Eu disse Supermercado Vito e Milena. É lá na cidade de Monte Alegre, ao lado da Prefeitura. Organização de Andrade Conceição. Supermercado Vito e Milena. Ei, sei que o nordestino sofre com seu torrão ressecado. Sofre com fome e com sede, pede a semente e seu gado. Muito se acha infeliz, vai para o sul do país pra viver escravizado. O nordestino coitado que sai lá do seu torrão, Pernambuco, Paraíba, Ceará ou Maranhão, em Brasília, Rio ou São Paulo, o frio vive a matá-lo. É triste a situação quando chega lá no sul, sem ter aonde morar, sem emprego, sem patrão, mal pode se alimentar. Pensar no seu natural, sem ter no bolso real, muitos se acabam por lá. Quando vê um conterrâneo do lugar que ele nasceu, vai logo se aproximando, perguntando pelos seus, até dá remorso nele quando alguém fala pra ele que seu parente morreu. Quando ele escuta uma música forrotoada de amor, ou algumas vaquejadas de galego apoiador, aí é grande o desgosto, as lágrimas banham seu rosto, seu peito geme de dor. Aqueles que se dão bem, às vezes esquece de cá. Se acostuma no sul, não quer mais voltar de lá. Mas o que é patriota, quando ele arranja uma nota, vem morrer no seu lugar. O nordestino em São Paulo é o maior sofredor. Sai de casa sem café nas estações do metrô, sofrendo todo momento. É triste o padecimento de quem é trabalhador. Espero que Deus do céu, com seus poderes divinos, cubra com seu santo manto, livrando dos assassinos, dando saúde e empregos, vida longa e bons sossegos aos meus irmãos nordestinos. Mano velho e mano novo, os maiores radialistas, na banda e na rádio imprensa, divulga todos os artistas, nas quebradas do sertão, na imprensa o porrozão, é quem alega os nortistas. Oh, oh, oh, yeah. Cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicada, louca, inconsequente. Meus defeitos você finge que não vê. Vou me ver chorar, vou me ver sofrer. Mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar os meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços, e Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências. Posso ser julgada por um pecado de amor. Certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar os meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra

aqui no programa de Henrique Murilo. Aqui já é 8h51, ó. 8h51, é. Ah, pois é, deixa eu aqui no finalzinho do programa já mandar aqui um bom dia pra Litinho Mecânico Galego Rico. Diz que tá, o volume tá na maior altura lá na oficina. Alô, Galego Rico, bom dia, meu amigo Litinho e Erlando da oficina também. Muito obrigado aí pela sua sintonia. É, deixa eu ver aqui que tem um áudio aqui, vamos colocar logo no ar. Alô, alô, bom dia. Tonho, só não foi você, só não foi Eliana que chorou. Eu também chorei, porque é uma recordação muito grande de Osmar Faria. Eu só lembro de Osmar e Júnior Farias. Uma recomendação grande. E eu sei, Eliana, o que você sente, mas não comparo a minha dor com a sua, mas eu também senti e chorei. Quando só Tonho que faz a gente chorar, né, Eliana? Mas também nós temos prazer porque ele está com Deus. E Deus que te deu um bom dia. E Eliana, dá um cheiro aí em Osmar Ilza por mim, viu, minha filha? E recomendações para o Júnior Faria com a filha. Valeu, dona Valdir, muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa. Às 8h53 eu vou pra casa, porque tá vindo aí Henrique Murilo e o Sabadão Cultural, e com a participação do pastor Gildo. E eu volto segunda-feira, se Deus quiser, e os homens deixar, com o programa no Terreiro da Fazenda, às 5 horas da manhã. Bom dia, meu Brasil, ziu, ziu, ziu, tchau, tchau, fui! Eu caminhei sozinho pela lua, falei com as estrelas e com a lua, tentei no banco da praça, adormeci e sonhei com você. O sonho você vem provocando de mim, me deu um beijo doce, me abraçou bem na hora H, no ponto alto do amor. Já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu sou vagabundo, eu sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Yeah. Seu guarda, seja meu amigo, me parta, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe, você ficar sem ela. Sonho você vem provocando de abraçou, e bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, sou respeito, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Lindo assim. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar. saudade sua. Quem me conhece olha pra mim com espanto ao me ver chorando tanto e amanhecendo na rua. Eu reconheço que estou descontrolada, uma mulher apaixonada não pode pensar direito. Minha vontade é só beber e chorar pra poder desabafar a paixão e o despeito. Meu Deus, por esse amor tão louco, cada dia morro um pouco, acabou a minha paz. Eu posso até morrer e não demora, a razão eu digo agora, é paixão e nada mais. Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua. Quem me conhece olha pra mim com espanto ao me ver chorando tanto e amanhecendo na rua. Eu reconheço que estou descontrolada, uma mulher apaixonada não pode pensar direito. Minha vontade é só beber e chorar pra poder desabafar a paixão e o despeito. Meu Deus, por esse amor tão louco, cada dia morro um pouco, acabou a minha paz. Eu posso até morrer e não demora, a razão eu digo agora, é paixão e nada mais. Meu Deus, esse amor tão louco, cada dia morro um pouco, acabou a minha paz. Eu posso até morrer e não demora, a razão eu digo agora, é paixão e nada mais. Choco, boi velho preto criado nos pastos tamanduá, enganou a Zé Eloy, Conrado e Ademar. Cidinho ainda arrastou, sozinho temeu de saltar. Seu José Eloy pensava em pegar ele no laço. Vamos agora ao apoio cultural. Supermercado Nunes Peixoto informa a hora certa. 9 horas em ponto. Participe da super promoção do Supermercado Nunes Peixoto. Um ano de compras grátis. A cada R$50 em compras das marcas participantes, você recebe o cupom para concorrer. Serão realizados 8 sorteios, sendo 4 em Nossa Senhora da Glória e 4 em Itabaiana. Uma promoção do tamanho de nossa amizade. Venha para o Nunes Peixoto e concorra a um ano de compras grátis. Nunes Peixoto, onde os amigos se contam. Olá, minha gente. Quero falar de um tema que sempre foi uma prioridade no meu governo: a educação. Cada escola reformada, cada projeto implementado é um passo a mais na construção de um futuro próspero para nossos filhos. Queremos que nossas crianças tenham as melhores oportunidades e desenvolvimento, crescendo em um município que cuide e valorize a educação. Esse é o nosso caminho. Vamos juntos, Glória. Luana 55, para continuar avançando. Atenção, atenção. Super Saldão Movelaria Santiago. Descontos e até 40% de desconto para você renovar toda a sua casa. Qualidade, preço baixo e melhor atendimento. E para que mal estoque, confira comigo. Mesa MDF por R$999. É isso mesmo que você ouviu. Eu falei R$999. Não perca tempo, visite-nos e venha economizar. Estamos localizados na Rua Manuel Francisco de Lima, número 90, ao lado da Supertudo Ferragens e Ferramentas. Promoção válida somente até durar os estoques. Alô, meu povo de glória da cidade do interior. Tá tio de Humberto Ribeiro chegando aí com o número 55000. Vamos rodar em Tatio pra ele continuar com Tatio de um... 55. Olá, meu povo de glória, sou Pipio Taxista, candidato a vereador aqui em Nossa Senhora da Glória, com o número 55777, prefeita Luana. Por isso peço o voto de todos vocês para lutar pela uma saúde melhor. Relacionamento próximo, confiança, simplicidade. Na Cressol tem olho no olho, aperto de mão e café fresquinho. Tem gente que me escuta e me apoia, tipo coisa de família, sabe? Aqui é assim, a gente coopera sem perder a essência. E tudo é feito pensando em você. Cressol, tudo começa por você. Olá, meu povo, aqui quem fala é o vereador Alex Pintado, candidato a prefeito, Erlândia do Seguro, a vice-prefeito. Peço um voto de confiança. Aqueles que votaram no vereador Alex Pintado, que confiaram no vereador Alex Pintado, e aqueles que não votaram no vereador Alex Pintado. Então a gente precisa mudar. E se a gente mudar, a vitória é do povo, porque os políticos todos se venderam e Alex Pintado ficou representando o povo mais humilde de nossa cidade. Vote 22, Alex Pintado e Erlândia do Seguro. Chegou em glória Anselmo Auto Escape. Quer comprar peças para seu carro? Visite Anselmo Auto Escape em Nossa Senhora da Glória. Ligue agora, 996385993. Repetindo, 996385993. Siga-nos no Instagram, Anselmo Auto Escape _. Amigos e amigas de Nossa Senhora da Glória, sou Isaías da Fortaleza, candidato a vereador, com o número 15.555. Minha prefeita é Luana, o vice Júnior Gazeta. Chegou a hora da gente renovar a Câmara de Vereador de Nossa Senhora da Glória. 55. Olá, minha gente, sou Bizil da Saúde, com o número 15.222, Luana e Júnior, 55. Vim aqui pedir seu voto de confiança nessas eleições. Prime Beef, carnes e frios. Na capital do sertão, você encontra uma loja completa que oferece tudo na hora de consumir carnes e frios. Além de uma variedade para seu delicioso churrasco em família, entre amigos, no seu final de semana. Não perca tempo, venha conhecer nossa diversidade de produtos com o melhor preço e alta qualidade. Praça Dom José Tomás, 123, fone 998265643. Em Nossa Senhora da Glória. Fazemos entrega e atendemos pelo aplicativo Compre Sem Fila. Prime Beef, carnes e frios. As Óticas Aragão convida você para fazer seu exame de vista mais completo da região. Com segurança das Óticas Aragão. Cansado de ter óculos quebrando a todo momento? Venha para as Óticas Aragão. Tudo com garantia contra quebra. Por isso, se não fez seu exame, venha fazer em uma das Óticas Aragão. Se já tem o exame, venha comprar seus óculos nas Óticas Aragão e ganhe o valor da consulta nas Óticas Aragão. Novos lançamentos 2024-2025, só na melhor. Óticas Aragão, ligue ou mande o WhatsApp 79 998 42 0093. Tem Expo Glória? Tem! Tem Cavalgada? Tem! Tem promoção na Minas e Super Minas? Tem! Temos botas e coturnos com até 50% de desconto. Só esta semana, Minas e Super Minas, em Nossa Senhora da Glória. A certificação digital já é realidade em Nossa Senhora da Glória. A Acerte Certificação Digital está presente em principais municípios sergipanos. Você que precisa regularizar o seu CPF ou emitir nota fiscal eletrônica, acessar o portal do governo ou Receita Federal, já pode solicitar o seu certificado digital com a Acerte na CDL de Nossa Senhora da Glória. Faça o seu cadastro e agende o seu atendimento pelo telefone 799-9659-6634. Não precisa ir tão longe para enxergar melhor. A capital do sertão agora é também a capital da visão. A Clincor Centro Oftalmológico traz para a Glória o que há de mais moderno em consultas, exames e cirurgias para os seus olhos, com uma equipe médica que é referência em todo o estado de Sergipe. Venha nos conhecer e marque sua consulta de olhos. Clincor, o tratamento de seus olhos, agora mais perto de você. Rua Manuel Francisco de Lima, 58, fone 3411-1845 e 99930-1845.